Walter Luiz, o rei do Misturation. O meu pai fica puto comigo quando eu pego em sacateiro o patrocínio escondido. O meu pai fica puto comigo quando eu pego seu dinheiro pra sair com os amigos. Chegou aí, novinha, o rei do Misturation, Walter Luiz. A explosão do seu paredão, baby, baby. Pra sair de rolê, nós tá escondido. Nós tá pra balada quando o pai tá distraído. Pra sair de rolê, nós tá escondido. Nós tá pra balada quando o pai tá distraído. Quando nós chega no baile, é só alegria. Os novinhos tomam uísque, as novinhas só tequila. Quando nós chega no baile, é só alegria. Os novinhos tomam uísque, as novinhas só tequila. As novinhas fica louca quando toca o pancadão. Ela fica quica, quica, sarra no novo, meu irmão. As novinhas fica louca quando toca o pancadão. Ela fica quica, quica, sarra no novo, meu irmão. Mas o meu pai fica puto comigo quando eu pego em sua carteira o patrocínio escondido. O meu pai fica puto comigo quando eu pego seu dinheiro pra sair com os amigos. Mas o meu pai fica puto comigo quando eu pego em sua carteira o patrocínio escondido. O meu pai fica puto comigo quando eu pego seu dinheiro pra sair com os amigos. E o WhatsApp para contato é 73999753110 ou 011 9482 23627. Alex Produções. Pra sair de rolê, nós tá escondido. Nós sai pra balada quando o pai tá distraído. Pra sair de rolê, nós tá escondido. Nós sai pra balada quando o pai tá distraído. Quando nós chegar no baile, é só alegria. Os novinhos tomam uísque, as novinhas só tequila. Quando nós chegar no baile, é só alegria. Os novinhos tomam uísque, as novinhas só tequila. A novinha fica louca quando toca o pancadão. Ela fica quica, quica, sarra no novo, meu irmão. A novinha fica louca quando toca o pancadão. Ela quica, quica, quica, quica, vai, vai. Mas o meu pai fica puto comigo quando eu pego em sua carteira o patrocínio escondido. O meu pai fica puto comigo quando eu pego seu dinheiro pra sair com os amigos. Mas o meu pai fica puto comigo quando eu pego em sua carteira o patrocínio escondido. O meu pai fica puto comigo quando eu pego seu dinheiro pra sair com os amigos. Salve! Sucesso! O rei do Misturei! Walter Luiz!